Mas vamos ler do verso de número 10 até o verso número 20. Isaías, capítulo 1, verso 10 ao verso de número 20. Um convite gracioso é o tema da nossa mensagem nessa noite. Antes de ler o texto, dizer que nós nos sentimos honrados, felizes com os irmãos, amigos, familiares que estão entre nós nessa noite. Você é muito bem-vindo. E a nossa oração é que Deus lhe alcance, lhe abençoe nessa noite de uma maneira muito especial. Diz assim a palavra de Deus: assentado como vocês estão, me acompanhe na leitura, que diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos altos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão e pleiteai as causas ou a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Um convite gracioso é o tema da nossa mensagem. Pense comigo, uma pessoa que conhece você, que convive com você no dia a dia, no ambiente de trabalho, ou por ser um vizinho, ou em outras esferas dos convívios, das relações interpessoais, venha ao culto por causa de um convite, de uma existência sua que já perdura por algum tempo, quem sabe nessa noite esteja acontecendo aqui na IPG2. E estando aqui, ela ouve o que é falado. Ela escuta sobre as instruções da palavra de Deus e que você acena positivamente, concordando, dizendo que realmente é naquilo que você crê. E ela observa o ambiente e talvez ela não entenda muita coisa do que está acontecendo e do porquê está acontecendo, mas algumas coisas são bastante claras e objetivas para ela. Ela vê o que você faz. E ela vê como você se comporta e o que você está escutando. E que ela escuta naquela noite. Mas ela conhece você. Ela sabe como é o seu dia a dia, lá onde você convive com ela. E o que você fez aqui, então, o que nós estamos fazendo aqui, então, não se harmoniza com o que você faz ou com o que nós fazemos lá no dia a dia, nesse ambiente onde nós nos relacionamos. Daí ela chega a uma conclusão, ela conclui que você, ainda que não professe, que não diga, mas ela conclui diante de todo aquele cenário, diante daquela convivência, ela conclui que você e eu somos tremendamente hipócritas. Você concorda? Nós temos as nossas contradições, e não são poucas, e nem raras. Confesso a vocês que tantas vezes essa roupagem está presente na minha vida, hipocrisia, encenação, um ator. Muitas vezes essa encenação para impressionar ou fazer com que você seja aceito no ambiente público, social, é decorrência de um gestor chamado fariseu, legalismo. Porque para sustentar toda aquela roupagem, é preciso vestir essa outra roupagem da hipocrisia, da encenação. Eu penso que em muitos casos, em muitas situações na sociedade contemporânea, as pessoas concluem que nós somos hipócritas. E eu penso que elas têm razão em muitos casos e em muitos aspectos. Não aparece aqui nesse texto a palavra hipocrisia. Ela foi utilizada no Novo Testamento. No Novo Testamento aparece sim a palavra hipocrisia. Jesus, no capítulo 23 de Mateus, ele a utilizou se dirigindo aos fariseus diversas vezes. No capítulo 15 de Mateus, ele a utilizou também quando os fariseus haviam colocado em alto relevo as tradições dos homens em detrimento dos mandamentos de Deus. Jesus falou: vocês são hipócritas. E Jesus, quando foi confrontá-los, Jesus tomou uma porção de Isaías, do capítulo 29 de Isaías, versículo 13, que penso que mais adiante é oportuno citá-lo, dizendo que o coração do povo estava longe de Deus. E, portanto, em razão que havia valorizado em excesso as tradições, em detrimento dos mandamentos de Deus, eles eram hipócritas. E conquanto cumprindo com todos os ritos e normas legalistas, o coração estava longe de Deus. Longe de Deus. Não aparece esse conceito aqui nessa porção das Escrituras, mas me parece que não é uma forçação dizer que o que esse povo estava fazendo no ambiente de culto e o que ele fazia no dia a dia era uma tremenda de hipocrisia. Um divórcio entre o culto solene e o culto da vida. Estava posto, portanto, essa prática contraditória. Esse profeta palaciano, que estava ali no contexto do palácio, que profetizou durante o seu ministério para o Reino do Sul, que também profetizou cerca de 700 anos antes de Cristo, considerado o profeta messiânico em razão de que o seu livro e as páginas do seu livro estão recheadas de profecias e promessas que apontavam para o Senhor Jesus. Este homem agora vem e se dirige ao povo de Israel e confronta o povo de Israel como boca de Deus. E as coisas que ele diz não são agradáveis de serem ouvidas, mas são com toda certeza necessárias. É preciso ouvir essas verdades. Nesse texto, nós vamos ouvir sobre a condenação dessa prática, nós vamos ouvir sobre a exigência que Deus faz e nós vamos finalizar fazendo jus ao tema, um convite gracioso, nós vamos finalizar com o convite. Vamos então nos concentrar na condenação que vai do versículo 10 ao versículo 15. Vejam que o Senhor começa se dirigindo ao povo, dizendo assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. É nesses termos que o Senhor se dirige ao seu povo. Começa a sua mensagem fazendo uma condenação e fazendo uma correlação nessa repreensão, tanto do povo como dos príncipes, nesses versos do número 10 até o verso de número 15, fazendo menção de nome de duas cidades. Lembram-se das duas cidades? Sodoma e Gomorra? Lembram? Vocês se lembram que elas foram destruídas por conta de práticas terríveis? E parece que, de certo modo, é um retrato da sociedade contemporânea. Parece que a sociedade contemporânea vai sodomizando-se cada vez mais numa velocidade que parece que não tem freio. Pois bem, você que se lembra daquela cidade cujas práticas chegaram às narinas de Deus e cheiravam o mal, causavam náuseas em Deus e fez com que Deus manifestasse o seu juízo, agora Deus está falando com o seu povo. E a relação, embora as práticas não fossem semelhantes àquelas que você conhece, que nós conhecemos, que estão descritas no livro do Gênesis, no capítulo 19, entretanto, Deus coloca como se fossem situações que são passíveis também do seu juízo. Ele vai dizer: vós, príncipes de Sodoma, está falando para a liderança do povo de Israel, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. São essa semelhança de práticas, ou de práticas que são condenáveis, melhor dizendo, por Deus, faz com que Deus associe o que eles estão fazendo a um povo que foi destruído pelo seu severo juízo. O teólogo holandês Riederbos, ele diz o seguinte: pode ser que sua sorte não seja tão terrível como daquelas cidades, mas o seu pecado não é menor. Pode ser que sua sorte, eu vou repetir o que Riederbos, teólogo holandês, disse: pode ser que sua sorte não seja tão terrível como daquelas cidades, Sodoma e Gomorra, mas o seu pecado não é menor. Quais são os teus pecados hoje que, embora você tendo uma religiosidade, que você participando da liturgia, que você participando dos encontros solenes, entretanto Deus olha e fala assim: olhe, é preciso reparar isso. Quais são os teus pecados dentro da dicotomia de vida que você estabelece, que não está autorizada pelas Escrituras? A Escritura não autoriza essa dicotomia, não no meu dia a dia, na minha semana, eu faço o que quero, eu vivo como quero, mas no domingo aí sim eu tomo um coquetel de religiosidade, uma dose cavalar de religiosidade num ajuntamento de cânticos, de orações, de leituras bíblicas, e volto à minha vidinha durante a semana e Deus está dizendo: não aguento isso. Não suporto isso. O perigo que esse povo estava incorrendo aqui, e que tantas vezes nós incorremos também, é que a liturgia estava correta, mas a vida não. Esse povo está fazendo coisas aqui que foram requeridas pela lei de Deus. Quando Deus estabeleceu como ele queria ser cultuado, de como que deveria, o que deveria fazer parte do culto naquela antiga estrutura, com seus ritos, com seus simbolismos, com os tipos, estava prescrito na lei. Mas o povo se esqueceu que Deus não se alegra com um rito que é executado quando a vida não é compatível com a solenidade do rito, da liturgia. Sabe por quê, irmãos? Vida religiosa não é sinônimo de vida com Deus. Você pode impressionar, nós podemos impressionar as pessoas com os nossos ritos, com as nossas práticas, com as nossas liturgias, com os símbolos que temos, embora na nova dispensação, menos. E, entretanto, não ter vida com Deus. Não agradar o coração de Deus. Fazendo tudo isso com uma roupagem de encenação, teatral. Deus olha e fala, não suporto, não dou conta. Isso me causa náuseas. Deveria ser um aroma suave que chegasse às minhas narinas pela mediação do meu filho, mas desse jeito não dá. Não é possível continuar. É preciso que se convertam, é preciso que mudem, é preciso que se endireitem, é preciso que os ritos que são exigidos tenham coerência com a vida. A vida não pode estar fora do prumo de Deus. O culto que prestamos a Deus, irmãos, não pode estar desconectado do modo como nós vivemos no dia a dia. Isso é platonismo, essa dicotomia de segunda a sábado, se vive de um jeito, se comporta de um jeito, se fala de um jeito, tem um comportamento completamente diferente, e quando chega no domingo assume uma outra postura. Isso é uma dicotomia, isso é a filosofia platônica. O cristianismo não nos autoriza a fazer esse tipo de dicotomia, de divórcio. É por isso que para a boa teologia reformada não existe essa ideia de profano e de secular, ou de sagrado e secular, melhor dizendo. E é isso, e é nesse erro que esse povo está incorrendo. O culto que prestamos a Deus tem que ter coerência com o modo de vida que levamos. Senão as pessoas que convivem conosco, que vêm para estar conosco, podem chegar a conclusões e dizer que baita hipócrita no dia a dia. No meu ambiente de trabalho, a boca só profere piadinhas. As mentiras são recorrentes. As trapaças existem. Os olhares são levianos o tempo todo, as pessoas estão nos observando. E quando chega ali, aí sim assume-se uma postura do santo domingueiro. Não dá. Não dá para viver assim, não dá para continuar assim. Será que o Senhor, nosso Deus, o Deus que usou Isaías, o Deus que nos fala nessa noite, será que ele tem se deleitado com as nossas atividades de culto? Será que o modo como nós vivemos, o que fazemos, o nosso dia a dia, ele tem coerência quando a gente chega aqui? É como se fosse a somatória da segunda até o domingo. Nós vivemos assim. O que acontece é que aqui a gente comparece numa resposta como família, como povo redimido, para tributar a glória devida ao santo nome do Senhor. Será que cumprir o protocolo litúrgico é suficiente? Me parece que não. E parece que o texto vai demonstrar e vai apontar numa outra direção. Eu não tenho dúvida que Deus tem interesse pelo rito. Eu não tenho dúvida que a liturgia é importante para nós, como instrumento didático. Os elementos que são essenciais, que devem fazer parte, que devem nos conduzir no modo de adorar a Deus. Mas eu não tenho dúvida também que Deus só recebe o culto na mediação do seu Filho, quando nossa vida também é uma oferta dedicada a Ele. Não no único dia, mas durante todos os nossos dias. Em todas as circunstâncias. O certo? Deus vê tudo quanto nós fazemos. E vai acompanhando os nossos passos. Para a chegada desse encontro solene de domingo. Corpo presente, mas sem o coração dedicado, rendido, é abominação para o Senhor nosso Deus. Vejam comigo o texto de Isaías que eu havia mencionado, capítulo 29, versículo de número 13. Diz assim o texto. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Corpo presente, lábios que proferem palavras elogiosas, bonitas, bem arranjadas, mas Deus fala, coração está longe de mim. A sede da existência, de tudo que representa o ser humano, longe de mim, distante de mim. Encenação. E vejam vocês que tudo estava sendo cumprido quanto o rito, de acordo com os preceitos da lei. Orações eram volumosas. Versículo 15 diz assim, sim, quando multiplicais as vossas orações, veja só, tinha muita oração. Não era pouca oração, não. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Reprovo tudo isso que vocês estão fazendo. Como é a sua vida? No dia a dia você passa apontando o dedo para os defeitos dos outros? Encontrando os pecados dos outros? Sendo injusto com os outros no trato? E aí quando chega, multiplica as orações, participa das reuniões de orações, vem e está presente, as pessoas veem, as pessoas ouvem. Deus está falando assim, embora haja multiplicação de orações, eu não escuto essas orações. Não posso acolher essas orações, porque a vida está muito distante daquilo que vocês estão pleiteando. O comportamento é completamente contraditório, paradoxal. Não dá para aceitar isso. Não dá para aceitar isso. Não dá para aceitar isso. É preciso que haja, irmãos, precisamos pensar nisso. É preciso que haja a harmonia, o bom casamento da liturgia solene com a liturgia da vida. O que nós fazemos aqui não pode destoar do modo como nós vivemos. Você não pode aqui ter um comportamento, nós não podemos ter um comportamento aqui e na nossa casa assumir um outro comportamento. Truculento, difícil. Se não arrancamos sangue, literalmente, daqueles que convivem conosco, mas estamos usando, metaforicamente, os nossos punhais, arrancando o sangue da existência do outro, drenando a existência do outro, matando o outro aos poucos, e Deus está falando, eu não escuto a multidão das vossas orações, porque tem sangue nas mãos de vocês. Vocês matam uns aos outros no dia a dia, se não fisicamente, metaforicamente. Não aceito, não escuto, não acolho. Deus condena esse tipo de prática. A ordem cútica deve atrelar-se com a ordem cútica que envolve a ética social, que envolve a moral, que envolve a justiça social. O que Deus está trabalhando aqui nesse contexto de culto é mostrar que as questões sociais dos relacionamentos na sociedade estava muito distante daquilo que se fazia no templo, muito distante. Mas muito distante mesmo. Não se atentavam para as questões que envolviam as relações das pessoas e de como que as pessoas eram massacradas. Deixa eu te dizer uma coisa. A história, ela atesta que a espiritualidade comprova a sua autenticidade por meio da conduta do dia a dia. Espiritualidade robusta é quando ela é autenticada com aquilo que nós praticamos no dia a dia. Mas o que se paira e o que se vê tantas vezes é uma visão dualista. Muitas pessoas se equivocam porque pensam que as suas práticas, que as nossas práticas chamadas de seculares estão dissociadas de nossas práticas solenes. Eu quero dizer a você que não estão, não estão. Nosso relacionamento com o Senhor deve refletir o nosso relacionamento também com as pessoas. O Deus que diz que nós devemos amá-lo com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, é o Deus que diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E isso está conectado, não pode ser dissociado de maneira alguma. Quando fazemos isso, estamos cumprindo a lei e os profetas, diz a palavra de Deus. A primeira coisa, nesse convite que Deus vai fazer, Deus vai condenar o que eles estão fazendo, para que esse convite ainda fique lá no topo e se torne ainda mais gracioso, mais pujante, mais extraordinário do que já é, por conta da natureza de quem o fez. Mas quando nós temos a noção de como nós estamos vivendo, isso fica ainda mais persuasivo para nos conquistar o coração. Em segundo lugar, a exigência que Deus faz. Versículo 16 ao versículo de número 17, Deus exige do povo. E quando a gente fala de exigência, exigência não é algo muito apreciado por nossa geração. Porque exigência tem relação direta com autoridade. E se há uma coisa, um traço dessa geração contemporânea, pelo desprezo que nós temos, que nós nutrimos no nosso coração, que é percebido em nós e nos nossos filhos, é o desprezo pela autoridade. E como exigência está atrelado diretamente a essa autoridade, exigência, então, tem esse caráter de cobrança. Ninguém quer ser cobrado. Mas Deus, além de ser Pai, Ele também é Senhor. Além de ser Pai, Ele é Deus. E por Ele ser Deus, Ele exige que os seus filhos, que a sua igreja, que o seu povo, lhe obedeça e assuma um outro comportamento. E aqui Deus, o Senhor exige mudanças. O Senhor exige mudanças. Que mudanças são essas? Que exigências são essas? Ele exige purificação. Ele diz assim, lavai-vos, purificai-vos. E é bastante enigmático essa chamada de Deus, essa exigência de Deus, porque os ritos estão sendo feitos. O sangue dos animais estão sendo derramados. Então veja que os ritos por si só não cumprem essa exigência, essa demanda de Deus, embora requerida, mas Deus está demandando um aspecto que vai além disso, do derramamento do sangue, de uma responsabilidade que seja demarcada, demonstrada pela fé, pela obediência e que tenha coerência com isso. Lavai-vos, purificai-vos. Deus exige remoção. Ele diz assim, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Removam isso. Exige interrupção de certas práticas de modo negativo. Quando ele diz assim, cessai de fazer o mal. Então vejam, irmãos. Aquilo que eu falei com vocês. Lá atrás o povo está vindo para o templo, para o ambiente de culto, mas no dia a dia, nos comportamentos, nas relações, o pau quebrava. E cá para nós, não é assim que muitos de nós pensamos? Não, na minha vida mando eu. O que eu faço da minha vida, no meu trabalho, isso aí diz respeito a mim. Não, no culto não, aí no culto aí é outra questão, é outra situação, é outra esfera da vida. Mas lá não. E Deus está falando, não, eu estou reprovando a conduta de vocês no ambiente de culto justamente por isso. É justamente por isso. Positivamente, Deus apresenta também um novo estilo de vida. Deus exige que eles aprendam a fazer o bem. Se por um lado, negativamente, Deus diz, cessai de fazer o mal, por outro lado, diz assim, aprendei a fazer o bem. Aprendei a fazer o bem. Paulo escrevendo a sua carta a Timóteo, no finalzinho dela, no capítulo 3, ele vai dizer que os crentes, que os membros da igreja precisam aplicar na prática das boas obras para não se tornarem infrutíferos. E lá Paulo vai usar o verbo aprender, que aprendam a fazer o bem, que aprendam. Assim como há uma predisposição do nosso coração para fazer o mal, nós podemos aprender a fazer o bem. Fazer o bem de acordo com o crivo de Deus, de acordo com as diretrizes de Deus. E nesse ponto aqui, aprender a fazer o bem tem a ver com justiça social. Tem a ver com o modo como nós olhamos para os opressores e o modo como nós olhamos para os necessitados. Os profetas, diversas vezes, a tônica da mensagem era essa. Aprender a fazer o bem, atender à justiça, repreender ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Então veja só, se por um lado deve-se deixar de fazer o mal, é preciso banir isso, por outro lado você pode aprender a fazer o bem. Você faz o bem é quando você vê as injustiças sendo praticadas e você assume o papel de profeta de Deus na sociedade, denuncia, de acordo com a mensagem de Deus, com a mensagem do reino de Deus, você não se cala. Mas quando você vê as injustiças sendo praticadas para com os fracos, você levanta o tom da voz ainda mais e denuncia. Porque Deus, ele não aprova isso. E é interessante que às vezes a igreja contemporânea, em razão de algumas vertentes da teologia, ela se cala porque ela deixa de fazer, porque tem medo de ser associada por conta de desvios e equívocos da teologia. Nós não estamos comprometidos com as vertentes teológicas, nós estamos comprometidos com o que Deus disse. É com o que Deus fala. Ah, mas o que os teólogos da minha instituição vão dizer? O problema é deles, do que eles vão dizer. O problema é o que Deus vai dizer quando você se cala. O que Deus vai dizer quando você não age. O que Deus vai dizer e vai pensar quando você se retrai e recua dentro de um sistema, de uma sociedade pagã, cuja ênfase e o aplauso vem para aqueles que cometem a injustiça, que são os opressores. Aprendei a fazer o bem. Diz o texto, é preciso falar da parte de Deus, é preciso denunciar poderosos, corruptos, homens maus, instituições, é preciso apontar de acordo com a mensagem profética e dizer o que Deus quer que se diga. E é interessante porque essas questões na história, como se não bastasse a nossa tendência para o comodismo, para o confinamento no mundo confortável em que só tem eco dentro do nosso próprio mundo, do nosso próprio redil, é que essas coisas, como se não bastasse essa inclinação nossa para esse aconchego, onde o que nós falamos só é entendido por nós mesmos. Onde a nossa linguagem só é entendida por nós mesmos, porque ela não ecoa, ela não vai para além dessas quatro paredes. É interessante notar que isso é sutil na história. Isso é sutil na história. Com o período que ficou considerado, conhecido como a Era das Luzes, a mente moderna, ela apelava para uma moralidade sem culto. Não é preciso ter uma moralidade ampla, mas não precisa ter esse aspecto da religiosidade. Balela, bobagem. nós conseguimos alcançar um patamar de moralidade, é o que se dizia. Porque tudo precisa passar pelo crivo da razão. Então essa questão que envolve o sobrenatural, essa história de Deus, precisa ser banida. Mas a gente se esquece que a fonte de justiça, o referencial de justiça para combater a injustiça, é o próprio Deus, não surgiu no meio da sociedade. Não é a sociedade que evoluiu e chegou a um patamar de compreensão de justiça, não, queridos. É em Deus, por um lado, por outro lado, a mente pós-moderna apela para o culto sem a ética. Mais sensitivo, mais apelativo, mais afeito às emoções. Então esses extremos vão permeando toda a sociedade e chegando até a igreja, e nós chegamos no momento em que nós nos vemos confortavelmente no nosso próprio mundo. Daí a gente não faz nenhuma coisa nem outra, nós nos tornamos passivos e omissos. Nos isolamos da sociedade. Deus está dizendo, está na hora de mudar. Eu exijo mudança. Se querem que o culto de vocês seja aceitável, eu exijo mudança. Eu exijo coerência. Eu exijo harmonia entre a solenidade e aquilo que vocês realizam no dia a dia de vocês. Quer ver um exemplo prático disso? Da nossa alienação dessas coisas? Não é incomum, não é incomum a gente chorar por causa do impacto de imagens, de encenações teatrais e do som que os filmes provocam mexendo com as nossas emoções no cinema. O impacto das imagens, o ambiente programado, você senta de modo passível e você fica ali, aquele som, aquele ambiente te envolve, e não é incomum você olhar para o lado e alguém com lencinho enxugando as lágrimas porque viu uma cena que envolve injustiça, que envolve trapaças, que envolve corrupção, que envolve isso, e você, ao mesmo tempo que fica com a fúria que brota do seu coração por conta do senso de justiça, de santidade que você carrega consigo por ser criado à imagem de Deus e por ter experimentado a transformação do Evangelho, você chora naquele ambiente, mas você sai daquele ambiente preparado pelas imagens, pelo som, pelas cenas, e você depara com a cena real. E você não se condói mais. Você vê e você não consegue chorar. E você vê e você não consegue denunciar. E você vê e não consegue fazer nada. Sabe por quê? Porque você entrou numa espécie de letargia e só mexe com você nesse coma no qual nós nos encontramos, nesse ambiente das cenas virtuais, sem profundidade, sem que sejam reais, mas quando nós temos cenas reais, nós não fazemos nada. Deus está dizendo, mude! Mude! Mude! Eu li recentemente um testemunho, até mandei para alguns dos membros da diretoria da nossa mocidade para compartilhar. O testemunho de Jetro, menino de 27 anos, que é auditor fiscal, que se sentiu chamado por Deus para combater a corrupção, ainda quando adolescente, lendo Tiago capítulo 4, versículo 17. E ele perguntou, o que, é que eu posso fazer? Era um ano em que os noticiários divulgavam a corrupção do nosso país. E ele hoje serve numa área... O testemunho dele é um testemunho ilibado, grandioso, mexe com a gente. Eu li e falei, gente, será que ele é presbiteriano? Pensei. Para eu falar, né? Ele é presbiteriano. Não, ele é servo de Cristo. Não importa se é presbiteriano ou não. Queridos, Deus está chamando-nos para conciliar a nossa vida com o que nós fazemos. Eu caminho para finalizar falando do convite. Diante de tudo isso em que Deus condena, Deus faz exigência, Deus também vem e apresenta um convite. Eu acho isso maravilhoso, sabe por quê? Dentro das nossas hipocrisias, das minhas hipocrisias, conforme eu iniciei a minha fala nessa noite, a pregação nessa noite, Eu sei que há solução para mim. Eu sei que Deus me corrige mesmo e fala severamente comigo, porque Ele é um Pai amoroso e Ele só corrige e disciplina aqueles que Ele ama. Mas eu sei que nessas curvas, nessas estradas tortas da vida, nesses buracos por onde eu ando, Ele então com a sua voz que fala, não é assim que é para viver, Fábio, não é assim que se faz, eu exijo que você viva desse jeito, mas entretanto, no meio do caminho, nos momentos difíceis da vida, em que as minhas hipocrisias vão tomando conta de mim, me engolindo e fazendo com que eu fique encenando diante dos outros, e é difícil manter isso, Ele me convida, vinde. Arrazoemos. Compareça, venho. Como que numa espécie de tribunal, mas não para me sentenciar e me julgar. Ele vem e diz, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Venha, Fábio. Eu sei das suas contradições. Eu sei do modo como você vive contraditoriamente. Eu sei como é o seu dia a dia, sua semana. Sei da roupa religiosa que você coloca no domingo. Mas eu quero te chamar, venha. Venha que eu quero endireitar você. Venha que eu quero te perdoar. Venha que eu quero restaurar você. Que convite maravilhoso. Convite da graça de Deus. É uma sinalização de um novo começo que é oferecido-nos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus te oferece e coloca diante de você e de mim uma oportunidade para recomeçarmos de novo, para endireitar os nossos passos de novo, para sermos purificados de novo. Porque nesse processo que Ele nos convida e que nos confronta e nós nos vemos perdidos e como réus diante dEle, Ele mesmo providencia a solução para nós. Porque para passar por esse processo de remoção, de purificação, foi preciso que Ele enviasse o Filho dEle. Foi preciso que o Filho dEle fosse crucificado. Foi preciso que o Filho dEle derramasse o sangue dEle na cruz. Ele diz para você nessa noite, vinde, vinde João, vinde Maria, vinde Pedro, vinde Joana. Eu sei e conheço muito bem os seus paradoxos, mas eu tenho remédio para você nessa noite. Você não precisa continuar colocando essa roupagem, venha, comece, recomece de novo. Mas para isso, irmãos, a restauração, ela passa essencialmente pelo comparecimento à presença de Deus. Continuar se esforçando para colocar todo dia, todos os dias, semanalmente, essa mesma roupagem para causar uma boa impressão, não vai adiantar, não vai resolver. É preciso tomar iniciativa, se locomover, dar os passos em direção a Deus. Ele condena, sim, a incoerência do seu povo. Ele estabelece, sim, uma exigência para o seu povo, mas Ele também faz um convite gracioso. Vinde. Venha, compareça. O convite, ele assegura que algo extraordinário vai acontecer, que algo extraordinário acontece. Todavia, o ofensor, o pecador, precisa dar esses passos. E ninguém pode fazer isso por mim, nem por você. É um negócio que é pessoal. É um negócio que é individual. Deus convida aqueles cujas práticas são reprovadas para que venham receber o perdão. Deus convida você que durante a semana teve um comportamento completamente alheio, completamente contraditório, completamente distante do caráter dele. Deus convida você que foi um marido mau essa semana. Deus convida você que foi uma mulher difícil essa semana. Deus convida você, filho jovem, que não honrou seus pais, que não obedeceu seus pais. Deus convida você. Deus convida você, pai e mãe, que agiram de modo leviano, truculento com seus filhos, que não conseguiram refletir o caráter de Deus, o Pai. Deus convida você nessa noite para receber perdão. Ele já realizou em Cristo a nossa redenção. Ele já realizou o derramamento do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo já veio. Necessariamente, é preciso aceitar o convite. Porque a resistência e a insistência de permanecer no lugar em que você se encontra e na condição que você se encontra, demonstrando assim a dureza do seu coração, demonstrando assim a falta de humildade, isso manterá você prisioneiro de si mesmo. Por outro lado, a linguagem do convite da graça atesta que o perdão de Deus passa por essa ação que começa com Deus, mas que também que envolve esse caminhar em direção a Deus. Porque perdão está condicionado ao arrependimento e à confissão dos pecados, o reconhecimento. É preciso se arrepender, é preciso confessar os seus pecados. Deus está falando com você nessa noite. Deus tem falado conosco nessa noite. Não se conforme, doravante, não se conforme em comparecer a este lugar, mas com o coração distante de Deus. Procure ser coerente com a liturgia do culto, com a liturgia da solenidade, com a liturgia da vida. Se você é um servidor, se você trabalha em uma determinada área, você foi contratado para trabalhar X horas, trabalhe X horas. Se são 6 horas, é 6 horas. Não queira sair de lá 5 horas e meia. Você fazendo isso, você depõe contra Deus. Porque o que você faz lá também é culto para Deus. Deus está falando conosco. Deus está alertando você, Deus está advertindo você, mas ao mesmo tempo Deus está convidando você para receber perdão, para começar de novo e honrá-lo com a sua vida e com as suas práticas. Há um gracioso perdão, há um gracioso convite para você nessa noite. Eu quero cantar com você, todos necessitam.